Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez nós estamos chegando com este programa que é meu, é seu, é nosso, Mundo Sertanejo está no ar. E eu estou mais feliz ainda porque hoje o programa é o de número 1001. Olha que privilégio, graças a Deus, estamos com o Mundo Sertanejo de número 1001 no ar a partir de agora. Desde já, muito obrigado a todos vocês, amigos, radialistas, diretores, programadores, locutores, enfim, todos vocês que compõem as equipes das emissoras de rádio que são afiliadas à nossa central de produção Rádio Estúdio Brasil. A vocês internautas que acessam o site, ouvem o programa, a vocês ouvintes que sintonizam nessas emissoras e ouvem o nosso Mundo Sertanejo. Quem abre o programa cantando bonito hoje são eles, Jorge Mateus, Enquanto Houver Razões. Vamos lá! Eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. E eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Assim, assim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mundo Sertanejo está no ar. Daqui a pouco vou receber um amigo que sempre me ajudou. E hoje ele me dá a honra de estar aqui no programa. Que ele vai cantar, vai conversar com vocês. É um velho conhecido de todos vocês, amigos ouvintes. Quero mandar um abraço para o meu amigo José Edmar, da Rádio Natureza FM de Sampaio, Tocantins. Ele diz que a rádio tem uma audiência fantástica em toda a região, nas cidades vizinhas ali de Sampaio. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes. O meu amigo Petrônio Teixeira, ouvinte da Rádio Vanderlei FM da Bahia, né? Ele disse que não perde o programa e pede para mandar alô para todos do recanto nordestino aí da cidade de Vanderlei, Bahia. Um abraço a todos vocês, amigos nordestinos, que moram em Vanderlei, no Estadão da Bahia. Gino e Geno cantam Casar.

tua poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo, com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar e, como disse antes, agora eu vou receber esse grande amigo meu. Inclusive, quando eu toco as modas dele, eu digo que ele é... Eu sempre apresento ele como cantor, compositor, escritor, amigo dos amigos, bom pai, bom filho, bom marido, bom irmão, bom amigo. Meu amigo, Cleiton Aguiar! Ei, Cleiton! Tá bom, Diego? Tudo bem, Cleiton Aguiar? Que honra receber você aqui no Mundo Sertanejo. Você que faz parte desse mundo, né? Há quantos anos? Ô, Diego, a alegria é muito grande, a honra é toda minha, né? E nesse programa, mil e um. Né? Você, mil e um. Você também é igual o Bombril, tem mil e um utilidades. Mas, viu, Diego, é muito bom. Eu faço parte desse meio. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu comecei cantando. Uhum. Há 33 anos atrás, em 1980. Sim. E aconteceu um fato interessante. Eu entrei no rádio por necessidade. Uhum. Porque quando eu lancei o Chico Rei Paraná, em 1981, eu lancei o primeiro disco do Chico Rei Paraná, Valsa dos 15 anos, Mulher à Meia. Logo em seguida, no ano seguinte, eu gravei um compacto simples, chamado Shot Mineiro, aquele que eu mostrei pra você, aquele bolachãozinho pequenininho. Sim, né? Uhum. Só que é o seguinte, eu lancei o Chico Rei, lancei o Cleiton Aguiar, e as rádios aqui não tocavam a gente, mas nem amarrado. Uhum. Não mudou muito de hoje não, né? Mas antigamente não tocava não. Mas hoje não toca por causa do jabá, antigamente não tocava porque não tocava mesmo. Exato, não é verdade. Tradição de artistas. É, né? Verdade. E eu comecei a encher a paciência do Roberto Fares, né, que então era o diretor da Rádio Planalto, a maior audiência do Rádio AM de Brasília na época. É verdade. Eu consegui um programa em 1984. Mas naquela época as FMs não tocavam sertanejo ainda, naquele tempo, né? Não existia FM. Em não 84 existia. Ainda não tinha FM. Ah, tá. Uhum. O que dominava eram as AMs mesmo, né? Sim. AM, onda média, onda curta, onda tropical, né? E antes, em 83, eu já tinha entrado pela televisão. Então, primeiro foi cantar, depois televisão e, finalmente, rádio. São 33 anos de carreira de cantor, 31 anos de carreira de apresentador de televisão e 30 anos de carreira como comunicador. Cleiton Aguiar, sempre nos seus programas de rádio e televisão, você sempre levou seu nome, né, para o programa. Você acha isso uma forma muito positiva de... Eu acho o seguinte, que é uma maneira de porque todas as vezes que fala, vai batendo o seu nome, uhum, né? Sim. Não tem aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que for. É verdade. Então é uma maneira a mais de você ter uma marca registrada, né? E eu me espelhei também, não tem o programa Silvio Santos? Sim. Não tem o programa do Faustão? Não tem o programa da Xuxa, uhum, não tem o programa da Hebe Camargo, então por que não colocar o nome programa Cleiton Aguiar? Exatamente. E acabou virando uma tradição, meus programas de rádio e televisão sempre tiveram esse nome, né? Então, sim. Foi uma consequência natural do nosso trabalho. Exato. Cleiton Guiar, nos últimos programas Mundo Sertanejo, aliás, há uns meses a gente vem tocando essa música sua, Vem Cá Menina. E os nossos ouvintes têm gostado muito. É um ritmo gostoso para dançar, inclusive, né? A autoria sua mesmo? Não, essa música é a composição dos meus amigos Reinaldo de Olinda e do advogado, dupla advogado e engenheiro. Né? Reinaldo. Eu gravei essa música, saiu agora na minha coletânea, né? A coletânea chamada 33, eu comemorando os 33 anos de carreira. Sim. E essa canção eu gravei num disco que eu fiz, um disco memorável, pela gravadora 3M's, com arranjo do maestro Eduardo Assad. Né? Tem muitos anos que eu já fiz essa música. Que eu gravei essa música, é um shotzinho, um ritmo que eu gosto, né? Sim, sim. E ficou realmente dançante, ficou realmente legal, né? Vem cá, menina. Vamos cantar? Eu sempre fui chegado, sabe? Vem cá, minha filha, vem cá, vem com o papai. Né? Vem cá pro shotzinho gostoso. Canta no mundo sertanejo, meu amigo Cleiton Aguiar. Vem cá, menina. Vem cá, menina dos cabelos cor de sol, vem queimar a minha pele, esquentar meu coração. Sobe a colina lá no alto verdejante, veja novos horizontes perdendo na imensidão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá, menina, do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem e faz mais um carinho, sua mão na minha mão. Faz a gente estremecer, ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá, menina, do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem me faz mais um carinho, sua mão na minha mão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Tá aí, ouvimos com Cleiton Aguiar essa moda que vocês já conhecem. E é uma honra hoje estar recebendo esse artista completo, Cleiton Aguiar. Cleiton, quantos trabalhos em discos? Olha, entre Bolachão e CD são 12 trabalhos. Agora o 13º, que é uma coletânea. Nós mandamos para o laboratório, deu uma melhorada no som, mas são 13 discos que eu lancei, sendo 12 originais, e agora uma coletânea de 23 canções extraídas dos 12 discos anteriores. Comemorando os 33 anos de carreira. 33 anos de carreira. 33 anos de carreira como cantor e radialista. Não, radialista veio logo só depois, cantor, né? Por enquanto assim. É só os 33 anos de carreira de cantor. Tá. O Cleiton Aguiar, eu sempre, como sempre, apresento você, digo que você é escritor. Fala um pouquinho do Cleiton Aguiar, escritor, que você escreveu o livro, fez uma biografia da vida do Chico Rei Paraná, da carreira deles. Inclusive, eu li esse livro, gostei muito. Fala um pouquinho desse seu lado aí. Esse livro do Chico Rei Paraná é o quarto livro da minha carreira. Eu comecei em 1979. De tudo eu comecei primeiro foi escrever. Sim. Aos 7 anos de idade. Eu comecei com 7 anos de idade, escrevi minha primeira poesia sobre Tiradentes. Ah. Reclamei para os meus coleguinhas de grupo escolar. Ainda lembra um trechinho? Ah, não lembro. Você está querendo demais, né? Aí, aos 13 anos eu ganhei meu primeiro violão. Sim. Aos 15 anos eu mudei para Belo Horizonte para estudar, num tempo em que não tinha telefone, não tinha celular, uma dificuldade danada de comunicação. e era um menino do interior perdido numa grande cidade. Naquele tempo era um choque cultural tremendo. E eu comecei a escrever as minhas primeiras composições, levei meu violão, comecei a escrever poesia, freneticamente, falando da saudade, das dificuldades da vida, um menino na cidade grande, numa fase difícil da vida da gente, que é a adolescência, longe dos pais, né? E eu comecei a escrever e a fazer música, e meu primeiro livro foi editado em 1979, de poesias que eu fiz nessa fase de 15 aos 25 anos. Né? Sim. Uhum. E depois eu lancei um outro livro, isso foi em 1979. Depois eu lancei, em 2003, eu lancei mais um livro de poesia. Em seguida eu lancei um livro contando a história de uma campanha política que aconteceu aqui em Brasília em 1998. 1998, os bastidores de uma campanha. Sim. Que envolveram então o governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, e o seu desafiante, Joaquim Roriz, que ganhou a eleição. Sim. Mais recentemente, eu lancei o livro contando a história da vida Chico Rei Paraná, e eu vivi essa história. Sim. Contando como foi que eu lancei essa dupla, como tudo aconteceu. Agora, no próximo mês, eu estarei lançando um novo livro, contando a história de um grande empresário de Brasília. O livro chama-se S de Sucesso, contando a história da vida de um empresário chamado Simão Sarkis Simão. São três S no nome dele, então eu peguei um dos S emprestado e batizei o livro como S de Sucesso. E já estou escrevendo o meu sexto livro, que devo lançar em meados do ano que vem. É um livro, o primeiro livro de ficção que eu estou escrevendo, um romance que se chama As Cunhadas. Olha só, quero ler, hein? Quero ler. Isso é interessante, tem muita história boa para. Mas agora eu e os nossos ouvintes quero ouvir você cantando essa música que nós tocamos muito no mundo sertanejo. Jesus, Menino de Rua. Canta, Cleiton Aguiar. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi criança sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi criança seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Também no céu anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus, menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. Samba. pagode? Ô, Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é. Ô, Zeca, tu tá morando onde é? E axé? Aê, um rock, um rock, um rock com você. De segunda a sexta, entre as 14 e as 15 horas, com Beto Neves, no Canal 2 da Antena Web. Nada mal. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção, beleza é fundamental, decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza. De segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. Hola a todos, yo soy Francisco y vengo desde México invitándote a que me escuches en este tu programa Reventón Musical, un espacio de música variada hecho para ti. Todos los domingos a las 8 de la mañana hora de México y a las 14 horas tiempo de Portugal. Los espero en la señal de Canal 2, solo aquí en Antena Web. Reventón Musical, aos domingos, às 2 da tarde, com Francisco, no Canal 2 de Antena Web. Os dias no Canal 2 amanhecem com Ligação Nacional, um programa com uma duração de 60 minutos, e durante este tempo, Edelson Moura aborda as questões que preocupam o Brasil. Um programa feito do Brasil para o Brasil, mas que interessa a todo o mundo. Conheça o que faz o dia-a-dia do país com mais falantes do português em todo o mundo. Edelson Moura apresenta Ligação Nacional, de segunda a sexta, entre as 8 e as 9 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio, e hoje recebendo Cleiton Aguiar, abrilhantando o nosso programa, esse velho conhecido do Brasil inteiro, de todos que gostam de uma boa moda sertaneja, de um bom bate-papo, de um bom programa de rádio. Cleiton Aguiar, você começou no rádio, mas precisamente em que ano? Olha, o Diego, aconteceu comigo um fato interessante. Nós começamos no rádio primeiro de brincadeira, numa fase amadorística, lá em Coromandel ainda, eu tinha 16, 17 anos, e tinha um funcionário do Banco do Brasil, o Tarcísio, que ele fundou uma rádio no gravador dele. Ele tinha um gravador enorme, fez a Rádio Diamante de Coromandel, e nós fazíamos programa, eu, o Álvaro Pereira, que hoje já foi da TV Globo e hoje é apresentador do jornal do SBT em Brasília. Sim. Nós fazíamos programas lá de brincadeira, mas ali nós fomos picados pela mosca da comunicação. Vindo a Brasília, minha primeira oportunidade em Brasília foi no programa de um querido amigo chamado Jota Rodrigues, da Rádio Capital. Sim, meu amigo. Ele me chamou para fazer dentro do programa dele, eu fazia meia hora, toda quinta-feira, num programa chamado Momento Maior Sertanejo. Ele gostou da minha participação e foi aumentando a minha participação, aumentando, e daí a pouco eu estava participando com ele todos os dias e tal. Foi ali que foi o meu laboratório, a minha experiência. Em seguida, eu fui contratado pela Rádio Planalto, que era uma rádio de grande audiência em Brasília, e serviu de vitrine para que o meu programa explodisse de audiência e chegasse a ter 83% da audiência do horário em Brasília, uma coisa fantástica, inimaginável, né? Fantástica. É, isso me levou para a Rádio Nacional. E quando eu cheguei na Rádio Nacional, eu já estava na TV Nacional desde 83, mas na Rádio Nacional, quando eu cheguei na Rádio Nacional em 1986... Aí foi uma explosão de sucesso para o Brasil inteiro, o que me levou a fazer shows por praticamente todos os estados do Brasil. Eu tenho mais de 1000 shows no meu currículo, viajei o Brasil inteiro fazendo shows, recebendo o carinho desse povo maravilhoso,

Você, como produtor do programa O Som da Viola, no qual, o qual era apresentado pelo Juariz, compadre Juariz Fernandes, você sempre levava a dupla Valério e Valadares para apresentar no programa. E depois você se tornou apresentador também, que eu estou levando, nos seus programas de televisão e outras emissoras também. E rádio, todo programa de rádio seu, tanto nacional como aqui mesmo, e outras emissoras, você sempre me deu um grande apoio. Quero te agradecer de público por tudo que você já fez por mim na minha carreira. Diego Valadares e todos os artistas que fazem sucesso no Brasil inteiro hoje, essa galera da velha guarda, todos passaram pela tua mão. E não porque dizer também os jovens universitários, né? Olha, Diego, é o seguinte, Deus me deu a oportunidade de ter grandes janelas, grandes veículos, né? Para mim, o Diego Valadares e o Frank Sinatra, os Beatles, para mim, é tudo a mesma coisa. Sim. Né? Eu sempre digo o seguinte, que nos meus programas, a única coisa que eu exijo é que o trabalho esteja bem feito, Sim. Seja bem gravado. Uhum. Agora, a escolha, o julgamento artístico, não sou eu que faço. Eu não faço o programa para mim, eu faço o programa para o povo. As músicas que eu gosto estão no meu pendrive, no meu carro. Sim. Né? Não é toda música que eu toco no meu programa que eu gosto, mas eu respeito o gosto alheio. Né? Então, todos aqueles que batem a minha porta, eu recebo. E hoje eu vejo estrelas brilhando que quando passaram no meu programa ninguém os conhecia. Se você entrar no YouTube, lá tem uma entrevista que eu fiz com o Zezé de Camargo, ele fala isso, ele fala que ele é meu amigo do tempo em que ele vinha a Brasília e se hospedava na minha casa porque ele não tinha dinheiro para pagar o hotel. Carreira solo, né? Então, eu não podia imaginar que aquele menino que se hospedava na minha casa virasse o Zezé de Camargo de hoje. Eu recebi dois caipiri envergonhados que eu nunca tinha ouvido falar nele. Depois o Brasil recebeu de braços abertos Leandro e Leonardo. Pois João é. Paulo e Daniel, né, Rael e Romário, Bruno e Marrone. Entra lá no YouTube. Quantas participações do Bruno e Marrone no meu programa? Rick Renner. Sim. Né, então, Chico Rei Paraná, os grandes talentos, Márcia Ferreira, essa turma toda, né, passaram pelo meu programa antes do sucesso. Sim. Agora, eu não quero dizer com isso que eu tive responsabilidade no sucesso. Não é isso não. É dizer o seguinte, que sempre eu recebo, porque ninguém tem a estrela na testa. É verdade. Né? E como eu gosto de ser bem recebido, embora não seja em todos os lugares onde eu vá, eu recebo todo mundo muito bem, porque eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu de estar sempre num local privilegiado, né, de ter um espaço para mostrar o meu trabalho, o trabalho dos meus amigos e o trabalho daquelas pessoas que eu não conheço. Tem muita gente que eu toco no programa que eu nunca os vi, eles nunca falaram comigo. Sim. Eu recebo a música pela internet, ouço, está bem gravadinho, eu ponho no programa. Agora, pode ser um grande sucesso, se for porcaria eu não toco. Tem tá muita certo. Música que está fazendo muito sucesso aí, que nunca tocou e nunca vai tocar no meu programa. Porque já tem quem toca muito eles por aí, Exato. E fiquem por lá. Eu prezo um pouco a qualidade da música brasileira também. Aqui muito no meu bem. Programa não tem porcaria. Aí, palavra do Cleiton Aguiar. Cleiton Aguiar, vamos ouvir essa música, Uai Sou. Essa é o meu grande sucesso. É, exatamente. Um clássico, né? Composição do Pedro José, que me deu também. Sim, meu amigo. Lua Branca. Outros sucessos, Mal de Solidão também, que ele me deu. Me deu na beiradinha do poço. Ele é um olha, pegou mal. Ô Pedro José, depois você explica isso aí. Não, a música na beiradinha do poço. Não, só tá explicado. Vamos ouvir com o Cleiton Aguiar, o Uai Sou. Da terra do trem do ar, eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Lá sempre tem a boa pinga de alambique e um bom prato é costelinha com tutu. Mas eu prefiro um frango bem temperado, milho verde afogado com quiabo e andu. Então eu pergunto, moço, e responda por favor, uai sou! Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor, uai sou! Será que você sabe de qual estado que eu sou? Sou lá de onde desconfio, pouco fala. Chapéu de palha e botina é tradição. Em nossas festas sempre se dança catira, come galinha caipira temperada no açafrão. E pra merenda tem biscoito na peneira, bolo de mandioca e broa de fubá. E no quintal tem namoro e muito beijo, fogueira, raça-pé, quintão e pão de queijo. Então eu pergunto, moço, me responda por favor, quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor, quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Nunca vi mineiro rastar dinheiro, se é banqueiro diz que é só remediar. A sutileza é o que ele sempre busca, às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada, se é dono de boiada, só diz que tem um boi. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo, ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço, me responda por favor, quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor, quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Eu nunca vi mineiro rastar dinheiro, se é banqueiro diz que é só remediar. A sutileza é o que ele sempre busca, às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada, se é dono de boiada, só diz que tem um voo. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo, ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço, me responda por favor, quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor, quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Olha, Cleiton Aguiar, que pena que o tempo passa tão rápido, esse bate-papo tão gostoso, né? Acaba logo mesmo, eu vou te convidar para vir novamente para continuar esse bate-papo, viu? Que os ouvintes com certeza estão adorando, estão conhecendo mais um pouquinho da sua vida através das suas próprias palavras, né? Mas você sabe, viu, ô Diego, a dificuldade que tem quando eu vou entrevistar o Edelson Moura ou vice-versa, quando eu vou entrevistar a Márcia Ferreira ou vice-versa, porque quando junta dois radialistas, pois mas, é prosa demais. A conversa rende. Um quer conversar mais do que o outro, haja tempo, né? Mas olha, vamos de um assunto aqui interessante. Cleiton Aguiar, cantor, continua fazendo seus shows, né? E para contratar o seu show? Fácil demais da conta. 61 9981 3601. 9981 3601. 9981 3601. Aí pode entrar também nesses trem tudo aí, ó. É, Facebook, Twitter, até no falecido Orkut. Eu tenho três perfis ainda lá tem. Também, né? Tem, né? E pode entrar, e tem também o nosso e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com. Tá bom, meu irmão. Bom, obrigado por ter aceito o convite. Eu me sinto honrado de fazer parte aí dessa equipe maravilhosa, composta pelo Cleiton Aguiar, Edelson Moura, Márcia Ferreira, Amado Batista, Nonato Costa e tantos amigos da Rádio Estúdio Brasil que joga essa programação bacana para toda uma rede de rádio Brasil inteiro. Um abraço a todos os nossos parceiros, né, Cleiton? Que exibem programas, exibem o seu, Edelson Moura e tantos outros, né? Ô Diego, ali, sucesso para você, né? Obrigado, essa nova amigo. Música sua que já estamos tocando, tá fazendo... Aliás, muito obrigado, viu? Quero você para mim. Isso. Tá... É a música. Ele tá, esse caboclo é perigoso. Ele já encantou o Pedro José, agora tá com graça comigo aqui. Né? Olha, gente, para todos vocês ouvintes aí do programão do Diego Valadares, até um dia, se Deus quiser. Um abraço a todos. Muito breve, Cleiton Aguiar. Vá com Deus, meu amigo, que Deus te abençoe sempre. E vamos ouvir nosso querido amigo Rafael Silva, que agora já faz parte da nossa equipe também, essa música que é sucesso, a autoria de Edelson Moura, Espelho Quebrado. Canta, Rafael Silva, cabra danado.